355, vou abrir. Obrigado, direto ao bridge, tá na 355. Six-two-two-four, clear to fly to Aracaju. And now contact the center frequency 12685. If unable, 12545. Hold on. Fly direct to Aracaju, 12685, alternate 12545. Hold on. Control, control, good evening, this is Carajá, 1-9. Carajá 1-9, climb to 280. Departure is dial Leda and then bridge. Dial Leda and bridge, Carajá, 1-9. Via maré para 2000 pés. Cassino 022. Certo, ótimo, acima da frequência. Na via chegada amarela. Via mais. Salvador, boa noite, C3600. Salvador, boa noite, C3600. 00, sua identificação, desce para 3.010. Identificou, desce para 3.010, C3600. 9355, chama Recife agora, 1251, na alterna 13325. C3600, pode desconsiderar o serviço da caixa? Mantenha a via chegada. Via chegada, 3600. Salvador, boa noite, total 9908, decolado da sua escuta. Total sobe 320, mantém o perfil da saída da Delta. Ok, 320, perfil da Delta, total 9908. Carajá 19, Quintas, now receive Center Frequency 12501, Sunnybo 13325. 212, 2000 pés, autorizado LS, livre das restrições em TAP. Autorizado ILS para o Schneider 6212. Autorizado no 021. 021, autorizado ILS, sempre foi da 10. Quanto tempo estabilizado do Schneider 6212. Controle de Salvador, boa noite, emergente 5809, sempre da Charlie, 209. 509, completa a maré para 2000 no 021. Total 9908, chama Recife agora, frequência 251, na alterna 3325. Oceano 6212, complete final S, torre 1186. 186, boa noite. Oceano 6212. Torre Salvador, Oceano 6212, vai passar o externo, reportará a baixa de checado. T00, desse mantendo 2000, autorizado final de S. 2000, autorizado ILS, 3600. Salvador, é o Ocean Air 6212. Salvador, é o Ocean Air 6212. Torre Salvador, é o Ocean Air 6212. Ocean Air 6212, a torre informa o vento de 1240 graus com 08 nós, chame torre 118 desse momento. Já chamou várias vezes, senhor, em 18.6, o Ocean Air 6212. Torre 118, decimal 95. 95. Tá 3600, chame torre 1895. 295, 3600, boa noite, obrigado. Boa noite. Cinco 809, autorizado final LS. Receptores Alfa Pista, Web 5809. Complete LS Torre 1186, Web, correção, 11895, Web 5809. 85, obrigado, bom feriado. Comente.